Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro bravo ali da técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação... Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Cheio de amor pra dar. O carnaval tá aí, já tem o carnaval. Ei, no carnaval você sabe o que eu brigo de quê? Brigo de pescar, brigo de dormir. É a minha escola de samba, vou pra beira do rio. A discoteca do Cleiton traz hoje a Mariângela Zan. A Faculdade da Música apresenta o mestre Moacir Franco, a frase irretocável de John Maxwell. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 23. A dica, vou te ensinar a fazer, minha amiga, uma loção de limpeza para pele oleosa. Aí na sua casa você vai fazer, você tem os ingredientes aí, facinho demais de arrumar, viu? No Cantinho do Rei, Roberto Carlos vai recordar um dos seus grandes sucessos. E a lorota, o bezerrão lá do Riacho da Cruz, do Rio Grande do Norte, me mandou a lorota do papagaio e o prefeito. Na trilha sonora da vida do José Antônio Rodrigues, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Chitãozinho e Chororó vão fazer a trilha sonora da vida dele, né? A sugestão do beijar, Edson Hudson. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o Jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí Lucas e Luan, Presente de Deus. Há tempo que eu espero alguém assim especial como você, pra preencher esse vazio que tanto insiste em deixar triste o meu viver. Seu amor será como tatuagem sobre minha cicatriz, apagando as más lembranças, me ensinando a ser feliz, ser feliz. Hoje meu horizonte é cheio de cor. Especial como você, pra preencher esse vazio que tanto existe em deixar triste o meu viver. Seu amor será como tatuagem sobre minha cicatriz, apagando as más lembranças, me ensinando a ser feliz. Ser feliz. Hoje meu horizonte é cheio de cores. Você é meu jardim onde vão colher flores. Hoje sigo tranquilo na luz dos olhos teus. Você é um presente que ganhei de meu olho. que eu espero alguém assim especial como você. Lucas e Luan, presente de Deus pro meu amigo Diego, lá de São José do Mantimento, nas Minas Gerais, lá da Rádio Mix, ele que transmite o nosso programa todos os dias lá. Ô Diego, tô preocupado, rapaz, vê aquele negócio aí da data do show aí, que o tempo tá passando, daqui a pouco não vai ter mais data para atender o prefeito aí, viu? Vê com ele lá, ou ata ou desata. O meu amigo Bezerrão, lá do Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte, ele me ligou outro dia, me contando que tá feliz da vida, que tá chovendo por lá, já deu umas mangadas boas. Flóculo, tem lugar aqui que já choveu 200 milímetros, 80 milímetros, 100 milímetros, tá uma beleza, né? Bezerrão fica lá, com aquele barrigão dele, só sentado lá do lado de fora, lá no calçadão, só assuntando, né? Bezerrão, um abração pra você, pra dona da pensão que manda você, a dona Selimália, seus meninos, tudo, viu? Tá aí, você pediu e vai ouvir. O avô do João, Cleiton Maguiar, Amor Baiano. Troquei o ai por oxente, troquei o trem por pai d'égua. Vim de Minas pra Bahia, vim buscar o meu amor. Eu vim nas asas do vento, eu vim com meu pensamento buscar o que eu não perdi. Morena, faz bem um ano, primeira vez que te vi. E nessa hora, morena, fiquei leve como pena. Eu creio que sorriu pra ti. E o teu sorriso, morena, o teu olhar feiticeiro, a tua pele macia, teus dentes, teu corpo inteiro, são como pedras brilhantes, são estrelas cintilantes, resumo do meu amor. Troquei o ai por oxente, troquei o trem por pai d'égua. Vim de Minas pra Bahia, vim buscar o meu amor. Eu vim nas asas do vento, eu vim com meu pensamento buscar o que eu não perdi. Morena, faz bem um ano, primeira vez que te vi. E nessa hora, morena, fiquei leve como pena. Meu peito sorriu pra ti. E o teu sorriso, morena, o teu olhar feiticeiro, a tua pele macia, teus dentes, teu corpo inteiro, são como pedras brilhantes, são estrelas cintilantes, é sumo do meu amor. Cleiton Aguiar cantou dele, do Expedito Dantas, Amor Baiano. Essa música é o seguinte: eu sou mineiro, minha mulher é baiana, né? E eu aprendi a comer maxixe, essas coisas do nordestino, ensinei pra ela fazer frango com açafrão, que ela não sabia. E comecei a falar o oxente, já começou a falar o ai, acabei fazendo essa letra e o Expedito Dantas colocou a melodia, né? Ei, isso aqui foi sucesso demais. Eu tinha 17 anos quando essa música foi gravada. Vanderlei Cardoso, O Piquenique. O piquenique foi bom, mas a volta é que foi tão triste. Briguei com meu amor na estação, no trem ela voltou a chorar, só perguntando, meu bem, qual foi o motivo que eu dei pra você me tratar assim, querendo pôr no nome nosso amor um fim. Há um ditado que existe, ninguém há de querer mudar. Em toda a volta de piquenique, alguém tem que chorar. Piquenique foi bom, mas a volta é que foi tão triste. Briguei com meu amor na estação, no trem ela voltou a chorar, só perguntando: meu bem, qual foi o motivo que eu dei pra você me tratar assim, querendo pôr no nosso amor um fim? Há um ditado que existe, ninguém há de querer mudar. Em toda volta de piquenique, alguém tem que chorar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, uma gravação de 1967, muita saudade desse tempo, Vanderlei Cardoso, O Piquenique. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é promotor de eventos, anote esse telefone aí, com a hora você pode precisar, viu? 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, é o telefone da RBM Música, uma empresa aqui de Brasília que tem mais de 30 anos que está na praça trabalhando no ramo de eventos, e tem alguns artistas que são exclusivos da RBM e outros que são conveniados. Você ligando 61 99 81 3601, você contrata o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Djalma e Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. 61 99 81 3601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. De Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém me conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. Que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazer na feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Às vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você encontre quando me perder alguém que que é vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Uma das duplas de maior sucesso no Brasil, de Paulo e Paulinho. Esses meninos é que nem faca quente na manteiga, né? Devagarinho, não faz muito barulho, mas faz show o ano inteiro. Estão na estrada há mais de 30 anos, é sucesso absoluto. E é o seguinte, eles têm um preço de cachê que todo lugar que eles vão, eles dão lucro. Porque tem uma turminha aí que está cobrando caro demais, você faz a festa... junta gente para danar, quando vai fazer a conta não fecha, porque é caro demais, muita frescura. Os meninos não, eles vão no, na caminhonete deles, no ônibus dele, tudo certinho, não dá trabalho, gente muito simples, e sucesso absoluto de Paulo e Paulinho, que cantaram aí o ponto final. Os meus afilhados, Eliane e Samuel, aqui mora a gente. Bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda. Ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando. Batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. E você grita reclamando que o barulho tá demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros, aqui mora gente. A sugestão do beijar, Edson Hudson, Dona do Meu Coração. Eu era assim, não tinha ninguém, largado demais. Na zoeira, na bebedeira, largado demais. O coração fechado pro amor, largado demais. Amigos à beça, vivia em festa, largado demais. Mas a vida é cheia de surpresas, feito caixa de bombons. O cupido com certeza me flechou. Foi naquela feito caixa de bombons. O cupido com certeza me flechou. Foi naquela sexta-feira, ela se aproximou. Maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Edson Hudson, dona do meu coração. Mas o Flavinho não divulga só as estrelas, não. Se você está começando a fazer um trabalho, você pode entregar o seu trabalho na mão do Flávio Bejar, que lá em Minas Gerais ele cuida de você. Ele atende lá mais de 300 emissoras de rádio, ele vai uma por uma, conhece todo mundo, tem mais de 30 anos que ele está no trecho, viu? É um profissional de altíssimo nível que vai tornar você conhecido em Minas Gerais. É só ligar 61 99813601, 61 99813601, e você fala com Flávio Bejar. No próximo bloco, Chitãozinho e Chororó, Eduardo Costa e Paula Fernandes e Felipe e Falcão. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O José Antônio Rodrigues mora em Dourados, no estado do Mato Grosso. Ele me mandou uma mensagem pelo site da Rádio Estúdio, radioestudiobrasil.com.br, me contou uma história aqui e pediu para eu atendê-lo no quadro A Trilha Sonora da Minha Vida. E ele pediu uma música, ele é de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e essa música fala de Aparecida do Taboado, que também é do Mato Grosso do Sul, né? Na Trilha Sonora da Vida do José Antônio Rodrigues, Chitãozinho e Chororó, 60 Dias Apaixonado. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado, lá conheci uma morena que me deixou amarrado. É cheia, linda, pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. Dois meses juntinho dela eternamente serão lembrados. Pedaço da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado. Dois meses passarão logo, é no copo que eu afogo, 60 dias apaixonado. Eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa, o meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Na trilha sonora da vida do José Antônio Rodrigues, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Chitão e Chororó, 60 dias apaixonado. E se você tem uma música que marcou a sua vida, você pode pedir nesse quadro aqui que eu vou atender com o maior carinho, viu? Você pode mandar a sua história para o e-mail programacleitonaguiar@gmail.com, nos nossos dois perfis de Facebook, no Twitter, ou ainda você pode mandar direto no site radioestudiobrasil.com.br. Os donos do sucesso, Eduardo Costa e Paula Fernandes, Meu Grito de Amor. Fui capaz de tomar conta de mim e amei assim. Only the person out of certezas do amor, fui um louco sonhador. I was the dreamer, just one remember. Dois demais, o silêncio e o vazio frio dos lençóis. Tamanho mais grandes no talento, Eduardo Costa e Paula Fernandes, Meu Grito de Amor. Os meus amigos Felipe Falcão, Nós é Simprão de Tudo. Nós Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo. Nós é cintão de tudo, nós é cintão de tudo. Se um playboy sair da mão, nós é raçudo. Nós é cintão de tudo, nós é cintão de tudo. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo. Nós é cintão de tudo, nós é cintão de tudo. Se um playboy sair da mão, nós é raçudo. Nós é cintão de tudo, nós é cintão de tudo. De manhã cedo nós toma banho gelado pra ficar desentrevado das pingas que nós beber. Vamos pra roça pegar no cabo da enxada que de graça não vem nada, a plantação já floresceu. Nós anda liso que nem cardo de quiabo, nós vive mais pendurado que semente de café. Tem tanta gente cheia de grana no mundo, mas não é por um segundo tão feliz que nem nós é. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo. Nós é cintrão de tudo, nós é cintrão de tudo. Se um playboy sair na mão, nós é raçudo. Nós é cintrão de tudo, nós é cintrão de tudo. Depois que a gente trabalha, sempre tem jogo de maia na vendinha do Tijuão. Ali a gente bateia com os companheiros, acende um bom paieiro e toma uma com limão. Sábado à noite, se tem baile na fazenda, primeiro nós vai na venda e compra um litro de mel. Nós é igual agradecendo a colina, fogo de ladeira acima quando vê uma mulher. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo. Nós é cintrão de tudo, nós é cintrão de tudo. Se um playboy sair da mão, nós é raçudo. Nós é cintrão de tudo, nós é cintrão de tudo. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo. Nós é cintrão de tudo, nós é cintrão de tudo. Se um playboy sair da mão, nós é raçudo. Nós é cintrão de tudo, nós é cintrão de tudo. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo. Nós é cintrão de tudo, nós é cintrão de tudo. Se um playboy sair da mão, nós é raçudo. Nós é cintrão de tudo, nós é cintrão de tudo. Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo. Nós é cintrão de tudo, nós é cintrão de tudo. Se um playboy sair da mão, nós é raçudo. Nós é cintrão de tudo, nós é cintrão de tudo. Felipe Falcão, nós é cimprão de tudo. Tanto caipira é cimprão de tudo, né? Caipira com essa cara de besta nossa, assim, nós vai longe. Comadre, no próximo bloco vou te ensinar a fazer uma loção de limpeza para pele oleosa. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Minha amiga, para o que você está fazendo aí, presta atenção nessa conversa aqui que você vai achar futuro nesse trem aqui, viu? Mulher que se ama, se cuida e cuida do marido também. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza Puro Ômegas. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo aí em sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993, 61-3532-6993. No horário comercial, de segunda a sábado, você pode comprar para o seu uso pessoal e você pode também ser um revendedor Puro Ômegas aí em sua cidade e ganhar bastante dinheiro. E se disser que ouviu no programa Cleiton Aguiar, ainda vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica de hoje, eu vou te ensinar a fazer uma loção de limpeza para pele oleosa. Anote aí os ingredientes. Eu acho que você tem isso aí na sua casa, viu? Se não tiver, na farmácia mais perto você compra e no armazém mais perto também. Você vai precisar de 2 colheres de sopa de amido de milho. 2 colheres de sopa de amido de milho. Milharina esse negócio aí, né? 2 colheres de sopa de glicerina e 1/2 xícara de água. É só isso, ó. 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa de glicerina e 1/2 xícara de água. Para preparar, você junta os ingredientes numa vasilha de vidro ou de louça e vai mexendo até virar uma mistura bem macia, viu? Mexe bastante, né, até ficar bem macia. Aí o que, que você vai fazer? Aqueça em banho-maria. Como é que é isso? Você pega uma vasilha, põe dentro da água, a água esquenta, esquenta a vasilha, esquenta o que está dentro da vasilha. Assim que, isso é que é banho-maria, né? E aí você deixa no fogo, sem ferver, até virar uma mistura grossa e transparente, mais ou menos com a consistência de um pudim, viu? Aí você apaga o fogo, espera esfriar completamente e você usa como se fosse um sabonete para limpar a pele. Se a mistura ficar grossa demais, você vai acrescentando água aos poucos, uma colher de sopa de cada vez, até obter a consistência desejada. Na verdade, o que você vai fazer é quase se fosse um sabonete, né? Você vai pegar 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa de glicerina, 1/2 xícara de água, junta tudo numa vasilha, mistura até ficar uma massa bem macia, põe para aquecer em banho-maria, deixe no fogo sem ferver, até ficar uma mistura grossa, transparente, assim, mais ou menos parecendo um pudim. Aí você tira do fogo, deixa esfriar completamente, ela vai endurecer normalmente, né? E você vai usar como sabonete para limpar a pele. Isso é uma loção de limpeza para a pele oleosa que você acabou de aprender aqui no nosso programa. Descontar, rapaz, o programa do Cleiton Guedes, ensinando as mulheres até fazer sabonete. Tem base um trem desse. Uma das músicas mais tocadas em todo o Brasil nesse início de ano, Guilherme Santiago, Jogado na Rua. Não dá fácil ficar sem teu amor aqui. Que saudade que dá, chego a ter dó de mim. Meu amor é assim, crudo e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, oh, ai. É o som da viola que o peito chora. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, é no som da viola que o peito chora, ai. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai. Meu amor é assim, bruto e sincero demais. Sentimento sem fim, amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. A paz, o sorriso e a razão. Oh, oh, oh, oh, ai. É no som da viola que o peito chora, ai. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai. É no som da viola que o peito chora, ai. Nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor. Nessas noites de lua jogado na rua, ai. Guilherme Santiago, Jogado na Rua, pro meu amigo Marcos Araújo. Ele comanda o Recanto Sertanejo lá na Cultura M 1480 em Miracema, no estado do Tocantins, onde o nosso programa vai ao ar também lá, né? Ô Marcos, um abração pra você, abração pra minha amiga Joana, esposa do viúva do finado Salomão, né? Um abração para todos os meus amigos de Miracema do Tocantins, que foi a primeira capital do estado do Tocantins. O Cantinho do Rei, Roberto Carlos, As Curvas da Estrada de Santos. Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer: entre no meu carro na estrada de Santos e você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo, eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar, as curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não vou mais passar, as curvas se acabam na estrada de Santos, eu não vou mais passar. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas o amor que eu perdi eu novamente encontrar, as curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não vou mais passar, as curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Não vou mais passar, as curvas se acabam na estrada de Santos. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, esse aqui é um grande sucesso dele, fez parte do filme, né? As Curvas da Estrada de Santos, uma música muito bonita que foi um grande sucesso lá pelas décadas de 70, por aí afora, né? A Lorota Boa de hoje, quem me contou foi o meu amigo Bezerrão, lá de Riacho da Cruz, no Rio Grande do Norte. E ele pediu para mandar um abraço para a patroa dele, a dona Celimar, os filhos, e para um ouvinte do nosso programa, a Joana Dark, que não perde de jeito nenhum, né? Mas ele contou uma lorota o seguinte, que tinha um camarada que tinha um papagaio, e na época da política, igual esse ano, né? Daqui para frente você prepara o ombro, viu? Lá vem tapinha. Ei, rapaz, você viu, os políticos agora ficam numa simpatia com você, facinho demais de você falar com ele. E aí era assim, esse candidato a prefeito, que o Bezerrão me contou, ele só não falou, sei lá, de Riacho da Cruz, né? Mas disse que ele passava todo dia, ia lá, cumprimentava o camarada, cumprimentava a mulher, os meninos, cumprimentava todo mundo, tava na rua e tal, e tinha um papagaio. E o papagaio ficava observando aquilo, né? E aí todo dia ele fazia isso. Tinha 10 votos na casa lá, o cara interessado, ia lá, cumprimentava o dono da casa e tudo, né? O candidato a prefeito. Ele ganhou a eleição, no outro dia passou assim, mas não cumprimentou ninguém. Passou assim, sabe, não viu ninguém. O papagaio viu aquele trem e gritou assim: "Bom dia, seu filho da égua!" O prefeito olhou assim, já era prefeito eleito, né? Olhou assim, achou o papagaio aquilo e foi embora. No outro dia, ele passando de novo, quando ele voltava para casa na hora de serviço, passava lá em frente, não cumprimentava ninguém, o papagaio: "Boa noite, seu filho da égua!" E o prefeito foi ficando invocado com aquilo, né? Aí um dia ele chegou lá e falou assim: Fulano, seu papagaio fica me xingando aí, rapaz. Você falou: "Não, é porque você, antes da política, você cumprimentava todo mundo, agora você não cumprimenta." E tá, não, você me desculpe, tá, como é que você vai? Como é que vai a mulher? Tá certo? Cumprimentou todo mundo, né? Quando ele foi saindo assim, o papagaio falou assim: "Aprendeu, filho da égua!" No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu recado agora é para você que é lojista, que tem uma pequena loja aí que vende roupa, ou que vende outros produtos, que pode passar a vender roupa também. E para você que é sacoleiro, que é mascate, que tem uma hora de folga, que está sem fazer nada e pode ganhar muito dinheiro, sendo um revendedor Oporte Jeans. Calças, bermudas, saias, short, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, vai investir um pequeno capital, coloca 100% em cima. Qualquer negócio que dá 100% é um excelente negócio. Ainda tem um detalhe, você vai vender mais barato do que a concorrência. Você vai dar um banho na concorrência, viu? E o jeans é da melhor qualidade. Eu estou usando e sou um representante ao Oporte Jeans aqui em Brasília e estou muito satisfeito. É chegar e vender, chegar e vender. É uma grande oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e até para quem tem família grande, vale muito a pena comprar, viu? É economia de verdade. Entre em contato com o telefone 61 99813601, 61 99813601, da Vivo, ou 81438802, 81438802, da TIM. Se você tiver CNPJ, vai por transportadora para qualquer lugar do Brasil. Se você tiver só o CPF, aí tem que ser pelo correio, viu? Você vai começar com um pequeno capital, vai crescendo e logo, logo você vai virar um lojista com loja própria, eu tenho certeza disso, viu? Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje o Edson Martins, a minha amiga Andressa Pires, lá em Monte Carmelo, Donzília Arlete Fonseca, Maria José, Fabiane Neves Machado, Marcelo Cavalcante, o meu amigo DJ Giba, lá em Portugal, Valdeir Brito, Valdário, Marlene Rodrigues, Alisson Sicupira, Vavá Flash, Denis Lima, meu amigo aqui de Brasília, Irineu Brandi, Rony da Silva, Helenice Souza, Edson Martins, o meu amigo Youssef Nimer, aqui de Uzus, aqui de Brasília, o produtor Beto Araújo e o Gabriel Nunes, e você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 23 para todos os aniversariantes do dia, desejando a vocês muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade. Deus, pastor dos homens. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor

O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. Um dos maiores cantadores do Nordeste, Flávio José, Espumas ao Vento, pro Alex, pra Arla Maia, pro Eurico, lá na Tocantins FM, em Dianópolis, onde o nosso programa está passando, e que chega ali em Riacho da Conceição, Formosa do Rio Preto na Bahia, Riachão das Neves, Novo Jardim, Ponte Alta do Bom Jesus, Taipas, Conceição, Almas, Porto Alegre, Tocantins, toda aquela região ali, né? O meu abraço carinhoso para todos vocês, e muito obrigado aos amigos da Tocantins FM que está transmitindo o nosso programa bem de madrugadinha, a turma que acorda cedo é que escuta, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá, lembrando que a nossa rádio 95,5 FM já está no ar lá em Coromandel, em caráter experimental, por enquanto ainda não está no site, nós estamos ajustando os equipamentos, logo logo ela vai entrar em operação comercial, aí sim você vai poder usar, ouvir a nossa emissora em qualquer lugar que você tiver no mundo pela internet, né? César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância. Caminhos verdes de minha infância vem na memória tão docemente. São 15 anos dessa distância de minha terra, de minha gente. Por mais que eu queira calar no peito esta saudade, gosto de fel, a mágoa chega e não tem jeito, porque eu amo Coromandel. Lá onde mora a alegria, tão brevemente quero poder banhar os olhos na poesia dos horizontes do meu querer. Trilhando a rota de quem não erra, as borboletas quero beber lá na campina de minha terra, no colorido do entardecer. Na revoada dos beija-flores, na quietude de um quintal, dormir sonhando com os meus amores, a sombra amiga de um bambuzal. Meus companheiros irão comigo lá na vendinha do abacaxi, dar um abraço em cada amigo da linda terra onde nasci. Terra do queijo e do diamante, minha sublime inspiração. Este teu filho vive distante, mas te conserva no coração. Gente querida, muito obrigado, um grande abraço, amigos meus. Eu me despeço emocionado, até um dia querendo Deus. Relembrando Goiás, César Menotti e Fabiano, Caminhos de Minha Infância. E por uma coincidência, né, a nossa rádio está instalada exatamente na rua Gerson Coutinho da Silva, na rua Goiás, lá em Coromandel. A frase irretocável de hoje é de John Maxwell. É preciso ser grande para admitir seus erros, esperto para lucrar com eles e forte para corrigi-los. É preciso ser grande para admitir seus erros, esperto para lucrar com eles e forte para corrigi-los, é a frase irretocável de John Maxwell. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Mariângela Zant. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Eu fico dos mais satisfeitos quando eu sei que você está escutando o meu programa. Você quer me deixar mais feliz ainda, é você participar do programa, viu? Você pode mandar a sua mensagem, você pode pedir música, recado, frase, oração, lorota, uma dica para me ensinar a fazer alguma coisa, pedir aquela música que marcou a sua vida, aquele cantor aí da sua cidade, aquela dupla que ninguém toca, que você não conseguiu um espaço, nosso programa aqui tem a discoteca do Cleitão para lançar, fica à vontade, viu? Você pode fazer contato com a gente direto no site da radioestudiobrasil.com.br, pelo telefone 99813601, DDD61 em Brasília, pelo nosso e-mail programa cleitoaguiar@gmail.com, pelo Twitter barra Cleiton Aguiar e também pelos dois perfis de Facebook. Você participa e eu fico dos mais satisfeitos. Abraçando os meus amigos de Xambioá, no Tocantins, a Cristal FM está colocando o nosso programa no ar, né, e eu fico dos mais satisfeitos de saber disso, lá no Bico do Papagaio, a 507 quilômetros de Palmas. Aliás, eu estou praticamente morando no Tocantins, estou ficando uma semana lá, uma semana aqui, até o mês de outubro, novembro, eu vou estar por lá, né? Recebendo o carinho desse povo que eu gosto tanto. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Mariângela Zan, só para você. Na tua ausência a saudade é tão cruel, quanta dor, meu amor. Minha tristeza é muito grande, pode crer. Sem você vou sofrer. Fiz só para você essa simples canção, procurando expressar a minha grande paixão. Deus o fez só para mim. Não posso me conformar em vivermos longe assim. Nascemos pra nos amar. E eu fiz essa canção. Quando digo ninguém crê, não importa meu amor, ela é só para você. Só para você essa simples canção, procurando expressar a minha grande paixão. Deus o fez só para mim. Não posso me conformar em vivermos longe assim. Nascemos pra nos amar. E eu fiz essa canção. Quando digo ninguém crê, não importa meu amor, ela é só para você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Mariângela Zan, só para você. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 7 da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Eu criei esse quadro porque tem muita gente cantando ruim demais, dá conta. Não tem cuidado, não aprende direito, sai cantando de qualquer jeito, né? Umas musiquinhas fácil, faz sucesso, um mês depois some, ninguém sabe quem é mais. Vocês prestem atenção, por exemplo, eu vou trazer agora um grande mestre. Esse é cantor, compositor, ator, diretor de televisão, ele sabe tudo. Infelizmente, é um Brasil, um país que não dá valor nos seus grandes talentos, né? Esse é um deles. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Moacir Franco, balada número 7. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada, e o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou. Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado. Vai tabelando seu sonho e lembrando o passado. No campeonato da recordação, faz distintivo do seu coração que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a história gravou. Videotape do sonho a história gravou. Oh, cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Do sonho a história gravou. A Faculdade da Música apresentou o mestre Márcio Franco, balada número 7, que foi feita em homenagem ao gênio das pernas tortas, o Garrincha. Os Chonados da Vida, Gino e Geno, Casar. Nós só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amarrar em momento algum. Nós só quer namorar, vai casar. Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namora, mas casar.